aos ouvintes do Boa Nova e do Caso Fazem, Caso Tocam. Bem-vindos uma vez mais ao destaque de uma banda. A banda de que falamos já não é a primeira vez que a abordamos, o Zolga, não tanto que tínhamos feito um destaque, porque não o fizemos até hoje, estamos a redimir-nos esta semana, mas porque, enfim, já várias vezes fomos aqui na editora Borland, aliás, uma vez falámos deles foi através do último disco de Old Jerusalem, que não foi editado por eles, mas todos os anteriores tinham sido, e é o caso deste também, La Résistance, o novo álbum que está para sair agora em breve trecho pela mão do Zolga, embora já haja outras edições e que alguns dos nossos ouvintes conhecerão naturalmente. Aproveitamos para falar com um dos mentores do projeto, um dos iniciais, começou em 2001. Aliás, neste momento, desses iniciais, dos quatro estão três. Falamos de Diogo Luís, o João Hipólito, que está no baixo, guitarra e bateria, e o João Teotónio, que por sua vez acompanha na guitarra e teclados. É o João Hipólito a quem desejamos, antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Muito boa tarde. João, é um projeto que vem desde 2001. La Résistance é mesmo a peça de resistência? Sim, podemos dizer que sim. Podemos dizer que é o culminar do nosso trabalho. Sim, que temos feito ao longo destes 8 anos. E ao fim e ao cabo, acaba por ser também um bocadinho resistência e resistir até tanto tempo, não é? 8 anos já é algum tempo, no panorama musical. Vocês mudaram de Almas e Bagagens até o Leitman, o estúdio de Cascais, e editam agora uma edição de autor. Porquê é diferente esta edição? Porquê não estar associada à Borland? Bom, inicialmente era o contrato que tínhamos era, na realidade, fazer este disco para a Borland. O que aconteceu foi que, infelizmente, houve alguns problemas com a editora relacionados com a parte artística e as escolhas artísticas para o nosso álbum e, portanto, entrámos em litígio com eles, o que culminou com a rescisão do contrato e, portanto, atrasou todo o processo e decidimos nós assumir então as rédeas do trabalho e fazemos nós a edição do autor. Temos a ideia de que este álbum já está gravado há algum tempo e, quando digo isso, estiveram à espera para que houvesse uma nova editora ou assumiram logo à partida que seria uma edição do autor? O álbum foi gravado em 2007. Portanto, nós em 2007 estávamos a pensar, quando fomos para os estúdios, o Stulei, estávamos a pensar em editar logo no princípio de 2008. O que aconteceu, devido a estes problemas todos com a Borland, foi que se atrasou o processo. Portanto, nós tivemos que voltar à estaca zero, ficámos apenas com as gravações em bruto e tivemos nós que as misturar e que voltar a fazer o processo todo. Isso leva naturalmente o seu tempo, não é? E depois, obviamente, também andámos à procura de editoras que nos preenchessem, vá lá, os nossos requisitos. E mais uma vez, demorou algum tempo e, como não ficámos satisfeitos, decidimos então assumir agora o lançamento como edição de autor. Drumming. tem sempre um risco financeiro maior associado. Mediram-no naturalmente, enfim, para o fazerem. E até porque perceberam que tinham que editar um novo disco, não é? Estar presentes uma vez mais no, enfim, no aspecto físico, que não só no que diz respeito aos espetáculos. O que é que representa hoje em dia para uma banda como vocês lançarem uma edição de autor em termos financeiros? Qual é o custo, se é que se pode saber? O custo é algum. Obviamente que se tivéssemos uma editora, quer dizer, os instrumentos que eles têm de promoção e de divulgação do álbum, não é? Seriam completamente diferentes. Como somos nós que estamos a assumir tudo, obviamente que isto tem custos financeiros, é um risco que estamos a tomar, não é? Porque podíamos, por isso, simplesmente editá-lo sem ser fisicamente, podíamos fazê-lo através da internet. Exatamente. Mas foi nossa opção, porque nós ainda gostamos de ter o CD e o encarar o CD como um objeto quase de coleção, não é? E optámos por fazer uma edição de 1000 CDs e apostámos em fazer um CD de qualidade. Portanto, a embalagem vai em Digipack, o disco em si, o CD também é um CD especial, e optámos por fazer uma coisa quase para colecionador. Assim, cada vez mais os discos começam a ser coisas para colecionadores, não é? Take your mind and raise the low. Uma estação para quatro estações. 100.2. Desde Oliveira do Hospital. Revivalista, podemos chamá-lo assim, ou seja, um dos o lado enfim, que não toca, não é? Parece um disco de vinil. Porquê é que enfim, quiseram fazer essa indicação? É dizer que, enfim, esta música também tem algo de revivalista? Sim, quer dizer, podemos encarar por esse lado. Nós tentámos fazer com o La Résistance foi precisamente ir buscar as nossas influências que estiveram sempre presentes ao longo dos vários discos e também apostar num formato mais canção, que talvez tenha sido inspirado mais nas bandas de rock dos anos 70. Exatamente. E dos anos 60, se assim quisermos. Foi pela primeira vez também um álbum onde explorámos as vozes e os arranjos e decidimos, na realidade, tornar o álbum um pouco revivalista nesse aspecto. Não deixa, no entanto, de ser também moderno, não é? Porque adaptamos àquilo que é a nossa realidade e tentamos fazer a ligação entre esses dois universos. E vamos começar então por aí. Quem ouve este álbum, e recomendo já, daqueles álbuns em que, por exemplo, não podemos estar a pensar em ouvir o single, portanto, há aqui um aspecto de continuidade em termos de sons. Portanto, por exemplo, dou aqui o exemplo, a ligação Neon Mirror Bowling, para mim são os, enfim, não se deve dizer isto, são os melhores temas do álbum. E a própria sequência está muito, parece muito bem concebida. Faz lembrar álbuns, enfim, dos Camel, Led Zeppelin, eventualmente, quer dizer. E aí eu ia buscar álbuns dos finais dos anos 60 e início dos anos 70. São discos que habitualmente os membros dos Olga ouvem? Os discos dos Led Zeppelin e dos Olga, quer dizer, nós já ouvimos, mas não são propriamente as nossas influências. Nós quisemos com este álbum, na realidade, construir um álbum e ser, de facto, um álbum que não vive só pelos seus singles, não é? Que seja, que tenha uma continuidade. E nesse aspecto houve uma preocupação grande para a maneira como se estruturou o seguimento das músicas, a maneira como elas se apresentam ao longo do álbum, portanto isso foi pensado e o resultado é este. Agora, eu acho que antigamente se faziam álbuns, não se faziam singles, não é? Quer dizer, não se faziam só os singles que passar na rádio, fazia-se, quando se fazia um álbum pensava-se no álbum como um todo. E era esse também o nosso objetivo. Vamos falar nisso mesmo, na divulgação do álbum e no passar na rádio. Estão satisfeitos com a divulgação? Nós estamos satisfeitos com a divulgação. Nós acho que neste momento estamos a ter mais foco por parte da comunicação social do que já alguma vez tivemos. Agora, obviamente que somos ambiciosos e queremos mais, não é? Claro. Porque este já é o nosso segundo álbum, o nosso terceiro trabalho e parece que só agora é que as pessoas começam a descobrir um pouco da nossa banda. E na realidade isso deixa-nos satisfeitos, mas vamos sempre algo mais, não é? Porque assim, quem ouve o It's Alright, né? O que vocês indicaram como sendo o single, né? Cabe no, como é que eu ia dizer, no, naquilo que é o espírito da rádio, temas pequeninos, né? Mas por exemplo, eu gosto muito de Neon, gosto muito do Magic Room e não são, no caso do Magic Room, temas que habitualmente passam em rádio, só em problemas de autor e não são sempre, são temas muito grandes. Acham que isso é castrativo para uma banda como os Olga, não? Não, eu acho que não. Acho que é bom para as pessoas que comprem CD depois possam descobrir, não é? E, outro tipo de sonoridade que também faz parte da sonoridade do Zonga. Agora, o It's Alright foi também propositadamente um single. Fizemos o It's Alright como um single para passar precisamente nas rádios, quer dizer, é se calhar a música mais pop do álbum, porque tentámos fazer com que o público que não nos conheça e que não seja geralmente o público que está associado a uma banda como nós, consiga descobrir o Zolga. Conhecendo-nos anteriores, não é? Que são, enfim, há aqui uma sonoridade que vos é muito própria. Havia na Portland projetos que tinham alguma afinidade, e falo, por exemplo, dos Ala Placa, não é? Qual acham que vai ser a montra em termos de espetáculo? Ou seja, onde é que vamos ter o Zolga a tocar? Em espaços abertos, em ambientes mais intimistas? Nós gostamos de tocar em todo o lado. Claro. Seja dito, e preparamos o espetáculo de acordo também com o local. Neste momento, para promoção, já temos o mês de setembro e o mês de outubro quase todos os fins de semana preenchidos. Uhum. Vão ser principalmente concertos em salas fechadas. Mas, no entanto, este ano também já fizemos alguns concertos ao ar livre, festivais, e que resultaram bastante bem. Portanto, eu acho que também depois depende da capacidade de adaptação de uma banda de adaptar o espetáculo ao local, não é? Obviamente que nos agrada a possibilidade de tocar em festivais, porque consegue abranger mais público, embora seja menos pessoal. No entanto, tocar em salas assim, mais fechadas também tem o seu encanto, e é algo que nós também estamos mais habituados. vou-vos aqui um desafio. Imaginem que vinham aqui ao Oliveira do Hospital, que aliás recomendo, é uma zona muito bonita, na Chicá, sou um bocado suspeitivo de dizer, mas recomendo que o venham. E que diziam aqui, os convidados, diziam, tragam convosco dois projetos ou duas bandas com quem gostem de tocar. Neste momento, quem é que os Olga convidariam? Para tocar connosco, precisam ser bandas nacionais. bom, eu se calhar para... Se calhar gostava de tocar, por exemplo, com o Norberto Lobo. Não tem nada a ver com o nosso som, mas é alguém que admiramos enquanto músico. E tem um novo álbum, o Padalenta, não é? Portanto, sim. É sem dúvida uma referência. E é um excelente álbum também para este ano de 2009. Sim, e talvez eu gostava de tocar também com... Já tivemos a oportunidade de tocar com os Gnu, que também é outra banda que não tem nada a ver com os Olga, mas eu gosto da energia deles. E que seria alguém assim para podermos tocar. Neste momento, se tivessem que ter parcerias em termos de criação de músicas, até porque, enfim, estamos a falar à distância de que este álbum já tem, em termos de construção inicial, um ano e meio, talvez, não é? Quem seriam, em Portugal, as bandas com que teriam afinidade em termos de construção musical? Ou seja, imagina que tinham que ter aqui um dueto, não é? Com quem é que o fariam? Perguntas difíceis, não é? Já me disseram. Sim, são perguntas difíceis. Eu não sei, quer dizer, há tanta coisa boa, há tantos projetos, calhar os mais conhecidos, nomes como a Rita Red Shoes, os próprios Linda Martini, ou os Ex-Wife, que são bandas assim de rock, que também aprecio. Não sei, é complicado, quer dizer, teria que se estudar. Mas nunca tiveram esses desafios ou nunca pensaram neles? Nós já tivemos desafios, agora com bandas nacionais ainda não. Convidaram-nos agora para fazer um projeto, por acaso interessante, com bandas de Hong Kong, para fazer várias bandas portuguesas que irão realizar parcerias com bandas de Hong Kong, para realizar um CD. Neste momento estamos a trabalhar nisso. E é engraçado, mas é na realidade um processo diferente de construção, não é? Porque, quer dizer, precisam de ser duas bandas a construir uma música e é algo diferente, não deixa de ser um desafio, é algo diferente, portanto. Bandas nacionais nunca tivemos assim possibilidade, embora. Enfim, a porta não está fechada. A porta não está fechada. Thank you. Agora, este La Resistance está nas lojas dia 7 de setembro. Tem expectativas, não? Ou é muito cedo para pensarmos sequer isso? As expectativas são sempre as mesmas, não é? Que é podermos, na realidade, levar o álbum para a estrada, por assim dizer. Podermos realizar os concertos, que é sempre, esse foi sempre o nosso objetivo. Porque nós fazemos música porque gostamos, não é? Na realidade é por prazer, não é por dinheiro, porque infelizmente em Portugal não dá para viver só da música. Portanto, isto é um ato de prazer. E o que nos dá mais prazer é poder tocar ao vivo. E é isso que são as nossas expectativas, na realidade, é poder dar o maior número de espetáculos possível. Essas são as nossas expectativas. E, assim, depois, mas também numa fase em que os espetáculos não podem colidir com aquilo que é a vossa atividade profissional, não é? Aquela que os, enfim, que é o vosso ganha-pão, não é? Pois, o problema está sempre aí, não é? Exatamente. O problema é tentar conciliar as duas coisas de forma que seja possível. Seja viável, não é? Exatamente, não se pode já descurar uma em relação à outra. Porque há sempre aquela questão da Galeria dos Edos Bois vos convidar para uma quarta-feira e torna-se tudo complicado, não é? É, se for a Galeria dos Edos Bois... Eu dei esse exemplo, mas podemos ser ali fora, não é? Sim, exato. Sim. A questão é, na realidade, estamos a tentar conciliar só apenas nos fins de semana, por motivos profissionais. Todos nós temos outros trabalhos, não é? Um trabalho normal, de segunda a sexta. E temos que contar com os ensaios e, portanto, com o grande tempo todo. Estamos apenas a conseguir agendar concertos para os fins de semana para não impedir. Claro que se atingir, assim, se calhar se desenhando um pouco alto, se atingir um patamar onde seja necessário, em realidade, começar a tocar mais frequentemente e tocar durante a semana, tem que se ponderar e tem que se ver quais são... Quais são as possibilidades, não é? Exato. Porque é complicado. É assim, mas nunca pensaram que isso seria, ou melhor, que iria acontecer num curto prazo? Nós falamos sobre essas coisas, agora, enquanto não acontecer, não vale a pena estar a pôr a carroça em frente dos bois, não é? Desculpe interrompê-lo. Quando falávamos aqui, por exemplo, com Old Jerusalem, não é? Um projeto que, enfim, que foi afim convosco, que partilhou a mesma casa, não é? Sim, sim. Ele dizia, enfim, economista como é, não é? Portanto, que assumia que havia uma grande falta de investimento dele, portanto, no que diz respeito a essa vertente, porque há receio das coisas não correrem bem e, claro, há comida para pôr na mesa, não é? Para o próprio e para os filhos, não é? Claro. Logo, às vezes as coisas tornam-se mais difíceis porque não há esse investimento, mas claro também as pessoas têm que ter os pés assentos na terra. Não é? E isto diz porque, enfim, os Olga podem ser um projeto, tanto pode ser nacional como pode ter uma carreira internacional. E muitas vezes o que falta também é quem abre a porta, não é? Quem já lá esteja fora, implantado e que arraste outros. Tem essa sensação que os Olga também acontece o mesmo? Isso seria obviamente um sonho que era poder internacionalizar. Nós já andamos a tentar fazer por isso. Já andamos a arranjar contactos para poder internacionalizar, por assim dizer, o nosso som. Agora, é sempre um processo complicado. É sempre um processo complicado porque, lá está, requer um maior investimento por parte e sacrifício, não é? Por parte dos elementos da banda. E enquanto não tivermos as garantias financeiras para poder realizar, está muito complicado. Porque, quer dizer, já... Há outros fatores na vida que também pesam, não é? Não podemos apenas estar os três e andar com uma carrinha pelo resto da Europa e comer apenas com o dinheiro que ganhamos dos concertos. E se não for muito, não dá para viver. Portanto, o nosso objetivo, na realidade, é a internacionalização, mas fazer as coisas bem feitas, para podermos já estar num patamar onde já conseguimos fazer as coisas da nossa maneira e conseguir subsistir a partir da música. Take us all into thank you. bem assessorados pela Raquel Lins, que nos permite também abrir outro tipo de portas, não é? Há pouco falámos com outros projetos que tiveram aqui recentemente, aqui na Boa Nova, e falámos no investimento, por exemplo, no audiovisual, nos videoclipes. E depois a frustração que é ter a noção que ele passa uma vez, duas vezes no canal aberto, e depois, se não for YouTube, as coisas são efêmeras. Qual é a vossa posição em relação a isso? A nossa posição em relação a isso eu acho que é a mesma que as bandas portuguesas dizem, que é, na realidade, fazer aquela isto que é dispendioso, fazer as coisas com alguma qualidade, ainda mais dispendioso é. E é pena, na realidade, não ver, por exemplo, na nossa televisão, um único programa de música, sem ser o Toco Mais, o único programa de música onde haja essas exposições das bandas, não é? Essa possibilidade de exposição. O que nós fazemos? Tentamos reduzir os custos e fazemos tudo nós. fazemos tudo nós. Somos nós que fazemos os vídeos, somos nós que fazemos as promoções, somos nós que fazemos... Nós é que tentamos realizar tudo o que seja produção longa, somos nós que fazemos. E assim reduzimos os custos. E também controlam melhor toda a componente, não é? Fazem como gostam, não é? As coisas ficam na cor. Uhum. E agora, para falar em gosto, temos aqui então o aspecto do design, não é? A quem se deve este trabalho? Presumo que é um pavão, não é? É preto e branco, mas que é um pavão, não é? A quem se deve este design? A capa também fomos nós que a fizemos. Uhum. A ilustração foi feita pelo Gonçalo Viana, que é um cartunista bastante referenciado. Uhum. Fez, isto não é bem um pavão, eu não queria deixar estar a rolar, não é bem um pavão. A ideia principal era ter várias leituras e ia-se ter várias leituras da capa. Depois fomos nós que fizemos com a colaboração do amigo nosso, que é o responsável pela nossa imagem, que é o Nuno Lopes, uhum. que também é responsável pelo nosso site e pelos vídeos que fazemos e etc, que nos ajuda bastante. E lá está, fomos nós que fizemos, é também mais um objeto criado por nós. este trabalho e tendo em conta que também já conseguem ter alguma distância sobre a sua produção e a gravação das músicas, satisfeitos? Sim, acho que... Ou já estão naquela fase que se fosse agora tínhamos feito qualquer coisa diferente? Não, isso é que me surpreende. Na realidade surpreende-se porque com os outros, sim, tivemos passado relativamente pouco tempo, tivemos essa sensação, devíamos ter gravado isto de outra maneira, se calhar podíamos pôr aqui mais coisas. E neste, com este álbum, como também foi tão trabalhado, há tanto tempo que já estamos com ele e ainda nos consegue surpreender, penso que estamos bastante satisfeitos. E já o começámos a gravar, portanto, há faz 3 anos, não é? E na realidade estamos satisfeitos com o resultado final. Agora, já o ouvimos tantas vezes e já trabalhámos tantas vezes que quase já não tem segredos. Pois, exatamente. Agora, enfim, para alguns, nós não temos segredos, está aí para... Enfim, as pessoas terão a oportunidade de o comprar a partir do dia 7 de setembro. É um disco que recomendamos para este ano de 2009. Em termos de espetáculos, aqui na Zona Centro, não vão estar tão depressa. Enfim, embora tenham estado em junho, naquilo que era o Serra da Estrela, não é? Sim. Pois, nós na realidade estamos a agendar concertos e deixo aqui o convite. Se alguém nos quiser convidar, por favor, é só enviar um mail para o nosso mail, que é dialogamusic.com, que nós estamos abertos a convites. Pretendemos divulgar o álbum um pouco por todo o país. E neste momento estamos com os concertos mais centrados no Norte e aqui na zona de Lisboa. E então, em termos de contactos, eles estão aqui na nossa página também, portanto as pessoas podem consultá-los. Ao vivo, o que é que as pessoas podem esperar dos Olga? Eu acho que ao vivo podem esperar que vai ser um concerto rock, essencialmente rock. É um concerto, geralmente as pessoas dizem sempre, vocês divertem-se muito em palco. Parece que estão a ter prazer, na realidade é isso, estamos a ter prazer em palco. E o que podem ouvir é maioritariamente temas deste novo álbum, uhum. E alguns temas mais antigos dos álbuns anteriores e também temas novos. Penso que vive principalmente pela dinâmica, os concertos dos Olga vivem um bocado pela dinâmica e depois a conjugação das imagens que projetamos com a música, acho que é, sem dúvida, uma boa experiência, não é? We'll be right back. Nós podemos aqui passar na boa nova do Rito Salgrado, já há uns meses, desde que temos acesso a ele, pedido a Raquel Lins, e recebendo feedback dos nossos ouvintes, não é? E perguntaram, anunciámos que estaria para sair o disco do Zolga, e falámos dos anteriores. Há quem nos tinha perguntado onde é que eles estão à venda, que não se encontram. Já com certeza perceberam isso, que não se encontram os vossos primeiros álbuns, obviamente o primeiro álbum que vos lançou depois daquele espetáculo que tiveram no Rock Castro, enfim, que também foi um ponto de viragem da vossa carreira, não é? Sim, o Rock Castro foi, sem dúvida, quando abriu portas para podermos editar o primeiro EP e para podermos gravá-lo. Agora, relativamente aos álbuns não se encontrarem nas lojas nem estarem disponíveis, eu penso que a edição que foi feita já esgotou. E como a Borland tem os direitos, terá que ser a Borland a lançá-los novamente. A lançá-los novamente. Uhum. Portanto, quem aqui os tem? Tem o João Hipólito uma cópia e pouco mais, não é? Sim, quer dizer, de qualquer forma, podem sempre, através da internet, ir comprá-lo na Believe, e ele também está disponível no iTunes e está disponível, pronto, fisicamente, é que acho que é um bocadinho mais complicado. Pois é. E também foi uma das razões pela qual entramos em notícias com o Borland, é que na realidade os CDs não estavam disponíveis nas lojas e houve alguns problemas e alguns atrasos. Isso é mais uma das razões pela qual entramos em litígio. Enfim, melhores dias virão, enfim, e na próxima segunda-feira as pessoas podem então recorrer às lojas para ter, enfim, acesso a este La Resistance. Sim, espero que sim. João Paiolto, muito obrigado pela disponibilidade que teve para connosco aqui na Boa Nova. Obrigado. E naturalmente fica marcado o encontro para um próximo trabalho, provavelmente neste ano e meio de aposta ainda gravada, também não ficaram quietos, foram já produzindo, não? Sim. Já temos assim umas gravações feitas e provavelmente daqui a 6 meses irá ser um EP. Ah, ótimo. Vamos ver. Um bocadinho à Coldplay, não é? Portanto, depois uma edição que junta os dois. Vamos ver como é que ele vem rolar destas coisas. João, muito obrigado por tudo e obrigado, boa João. Sorte então. Tá, muito obrigado. Taste of